Sabe aqueles dias em que dá aquela vontade de comer uma coisa diferente? O Armazém da Pizza tem novidades de dar água na boca. Mini calzone sabor pizza, calabresa, brócolis e legumes. Pastel de frango, bolonhesa e queijo. Sanduíche natural, pizzas e porções. Teleentrega 3537 1135 ou 9926 7515. Atendimento das 9 da manhã à meia-noite. Também serve almoço. Armazém da Pizza, um novo sabor para os seus dias. Em 13 Tilhas. Você ligou para a Gráfica Blumen. Para atendimento e acompanhamento de pedidos, tecle 1. Vendas de impressos em geral, tecle 2. Vendas de embalagens, tecle 3. Faturamento, tecle 4. Financeiro, tecle 5. Pré-impressão, tecle 6. Ou aguarde.